Rogério Lima, essa galera é Nota 10! É suíte 14, papai! Tem que respeitar! Ardente como o sol, deu um abraço quente ao meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Puxa, o que custar, te espero. Quando te encontrar, só quero mais a vida inteira pra te amar. E o quê? E onde? Quê? Do teu lado. Tudo que você sente ao me ter, também sinto amor como você. E o resto é o teu. A galera achou que era maçã no cantinho. Passa o chamego. Com você nota 10, não tem igual. Se quer me ter, nosso nome é Diniz. Planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar. Bora, Betânia, vem. Vem. Arrocha, arrocha, arrocha. Do jeitinho que ela gosta. Bora, swing, menino. E onde a vida me levar, eu vou querer sempre ter você. E do lado de vocês, seja onde for, tudo que você sente ao me ter, também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais. Com você nota 10, não tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. Nosso amor é de bis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Você é especial, vão sair o carnaval. Com você nota 10, não tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. Nosso nome é de bis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz.